acontecem na mente. Boas ou ruins acontecem. Se temos a mente de Cristo, sabemos discernir o que é bom. Mesmo que nos venha o dia mau, nada pode nos entristecer, porque tudo que dói, dói na carne. E nossas dores Cristo levou. Sabemos que a carne pra nada aproveita, nosso espírito aperfeiçoou. Tudo que dói, dói na carne. E nossas dores Cristo levou. Sabemos que a carne pra nada aproveita, nosso espírito aperfeiçoou. Servimos a Cristo com a mente, pois somos todos um com Ele. As obras deixamos para trás, espírito e verdade o servimos. Mesmo que nos venha o dia mal, nada pode nos desanimar, porque tudo que dói, dói na carne. E nossas dores